3-0-5, GLS, chama a torre 1-1-8-9-5. Obrigado. 1-3-4-4, desce para 2000 pés, existe 1-0-2-0, livre, GLS, reporte localizador da pista 1-0. 2000, reporte a GLS da pista 1-0, voo 1-3-4-4. Via Boléjo para 3 pés, ajuste 1-0-2-0. Via Boléjo para Torre, muito boa noite, esse é o TAN 3305. Autorizado com o pistão 0, vento 0,80 graus, 5 nós. Primeiro pouso, pista 10, TAN 3305. Raio laser no lado esquerdo. Está com a esfera do balizão, o vindo do papi. Ok. No solo ao 24, libera direito, SV Alfa, Juliette, portão 5 na escuta. Alfa, Juliette, portão 05 na sua escuta, até 3305, por favor. Estabilizado, entrando no 344. Chama-se 1-1-8-9-5. 3-9-5, boa, 3-4-4. Lima 782, esse é para 2000. Leste, transmission 019, Lima Leste, reporte localizador. Vento 040 graus 039. Teleposição 0 Gol 344. Quatro, no solo aos 29, libera a direita, táxi Alfa, chamante da Juliette, manda na minha escuta. Alfa, manda Juliette, uma escuta. É uma escuta, não tem passada. Em aproximação, agora as instruções de pouso, QNH 109. Sim, QNH 109, 4235, direto, pressão até a pelo transporte. Quem se recebeu algum raio livre na sinal? Está tendo uma coisa final de atrás do aeroporto, com o da gente, obrigado. Era, qual era a cor? Autorizado pelo pistão 0, vento variável 3 mais. Center 6. America 220, approve text via Epsilon Eagle Alpha. Call again, hold the point 1010, QNH 1019. 1019 Alpha, call this point 10, we'll call you 190 American 220. Lima 344, ingresso Juliette, portão 4. Juliette, portão 4, porta 344. Alfa Kilo, Apache 3, produção 5 Lima na Isco. Alfa Kilo, Apache 3, produção 5 Lima na Isco. 4.10, 102. Carbone S36, contato Salomão de Fátima, 1-0 ao decimal 8. 1-0, flight American, 2-0. Velocidade 4235. Quanto serve esse zero, 4235, mantendo a chegada, dois aparadores do pé, 2-1-0, 1-9. Mantendo a chegada, 2-1-0, tomarei isso, obrigado. American 230, 2500, climbing final 360, one more departure. America 230, one more departure, climbing final level 360. Climbing final level 360, American 230. Uno 888, chegará do off, desce para o nível 050. Obrigado pela informação. 4235 estabilizando a vista. Mais um 4235 de relance, chame o em 1-1-8-9-5. 2-8-9-5 e demais. Aí, alô, boa noite. 4235 azul estabilizando o IRS. O 4235, que nem engano 019, atualizado com 10, vento 0, 20 graus, 2 nós. 4235 livre pouso, meu Deus. Eu não sei a chegada agora. Eu 5972, via Bolfo, desça para 2, meu pés, ajuste 1019, reporte localização, questão 0. Marca S320, canal Recife 7, frequência 126.85. 126.85, American 230. Chico Paulo Romeu, Gilete Pé Serra, mantém a chegada do Gomes de Ono, ao número 5 na aproximação. Esse é pelo nível 060. Mantém a entrevista na casa. No solo 44, direita, segue via Alfa Juliette, 401 na Lisco. Direita, segue Alfa Juliette, 401 na Lisco, 4235, pode ir. Lanças 3, Salvador Galeão, 360 autorizado, via piso 144, seguro, 9857. Decola da pistão no zero, primeira curva direita, na saída Sorro 1, Leda, Doclo. 120, decimal 8, controle, 5473, me transponder. Leão, 360 autorizado, via piso 144, seguro, então 9857, decola da pista 1-0, primeira curva direita, na saída São Romulo, Leda, Doclo, Fundo, 20.8 controle e 5473 no transponder. Para feedback esse momento. Saída Pucca, Gemo, Aracaju. É tribuno 7208, controle 55 do meia. Mas eu chego para pushback e acionamento. Podemos gerenciar a curva aí mais aproximadamente 4 milhas, senhora? Uma tela pra gente pro ano. Ok, obrigado. Plano. 209, andando número 4 na aproximação. 220 mais, Juliette Bravo Serra. 0128. Preparação para o sequenciamento, vendo a pré 030, limitado pelo curso pelo carregador. 030, limitado pelo curso, Juliette Bravo Serra. Depois, agora tem condições de curvar a direita, já. 888 na 330, na 330, limitado pelo curso do localizador. Hoje, 230, limitado pelo curso. Então, faixa 3 já me escuta. Direita, faixa 3 já me escuta, 5972 a Rio. Juliette Bravo Serra, deixa para 3.000 pés, ajuste 1.020. 3.020, Juliette Bravo Serra. Posicionamento 6313 para o acionamento na posição e posterior pushback. Autorizado acionamento, chame para o pushback 6313. Chamará para o pushback o 6313. 190, limite ao localizador. Esquerda 190, limite ao localizador. Serra vai ultrapassar o curso do localizador limitado pela radial 290 do VR de Salvador. Pela 290 de Salvador, Juliette Bravo Serra. Serra 888 para o localizador esquerdo, 130, reporte estabilizado, livre LF. Serra 888, esquerdo, 130, livre LF. Ok, esquerdo, 130, forma a interseção. Corações da presença, por gentileza, Porto Seguro. Sim, livre. Livre 160. Coral 1 no Bravo. Coral 1 no Bravo, graças. 3.000 interceptor, Lock Drive. Interceptor localizador, o... Triple 8. Leste, continua a aproximação da transferência. Aguardando. 1970, passando marcador externo, complete o LF, chama o torre 1.1895. 1970, na final da 1.0, boa noite. 1970, que legal no 020, reporte vista no pista. 6.970. 6.950, obrigado. Leste Bravo Serra, passou para 2.000 pés. Luz elétrica, porte estabilizado, localizador. Luz no 10 e portaria estabilizada, Juliette Bravo Serra. 9020, reduza para 2209, ainda o número 4 na aproximação. 2209, 9020. Muito obrigado. Torre Salvador, Rogério, 3305, autorização Recife. Gente, meu texto escuro, 3305. Tá, mas é. Thank you. Juliette Bravo Serra, que é legal no 019, autorizado pouso, pista no 0, vento variável 03. V19, autorizado pouso na 10, Juliette Bravo Serra. Pista 1-0, que negando 09. Sistema pronto, 19, Xenem 63, 03. 2 Jet, 5.5 milhas à frente. Chama-se torrente 1895, com bolso. 5 graus, 1-0. Pista livre, que negar no 0 no 9. Guardar uma apresentação no 0, 05, prepare o saído da Tuca, transição Caju, para Recife, e outro 07, aguardando. Tuca, Caju, está 3305, guarda. Juliette Bravo Serra, no solo 03, me passa na direita, passa via Alfa, chame essa da Juliette na minha escuta. Acho que vai prosseguir o Juliette Bravo Serra. Espera, o CNM é 3 no 10. 0020, autorizado pouso no 0, no vento variável 03 nós. Está autorizado pouso na 109020. Paulo e Juliette para você, irá prosseguir via Juliette, acho principal, Lima Mike Quebec, na Quebec, ligeiro para cruzamento da pista, 1735. Após o pouso 09 na curta, com a luz da tampa, ele vai alinhar e manter o pistão no zero. Após a passagem do canal final, a gente vai ter no 0-3-3-3. O 3-3-0-5 copia? Afirma. Pagamos o Recife, 3-3-0 autorizado, junto com o 1-7, decola pistão no zero, primeira curva esquerda, na saída Tuca, transição Caju. 1-2-0 do sinal 8, controle, 5-5-2-0 no transponder. Caju. Estou fazendo 1-7, compração 208, 5208, transporte, 3305, pushback e acionamento. Desde o 405, aguarde agora o pushback, 3305. Aguardamos, só 3305. Para o táxi 49802, 115 a bordo, alternando o Maceió com 12,5 também. Cruzado o táxi, o torno de espera chame pronto, que legal no 09. Teste 3, após a aeronave Taxi Drive da Guarda da Azul e inicia o pushback no 4, chama pro táxi. Após o linha jet liberar a retaguarda, inicia o pushback no 5, chama pro táxi. Agora só o táxi, pô, 09020, libera a direita, táxi via Alfa. Chama esse da Juliette, não me desculpa. Alfa, autorizado decolagem no zero, vento variável 019. D4920 após a rolagem da Avianca, a linha mantém no zero. Após a Avianca, a linha mantém no zero. Mais aqui, comando para a Ilha Escopinha. Puta, Priscila. Pagadores novos, 140 autorizados e isque 33. Decolada 1-0, primeira curva à direita na saída coral 1 no Bravo. 120 decima 8, controle de Salvador, 0225 no transporte. Autorizado 140 para Ilhéus, decolada 1-0, primeira curva à direita, coral 1 no Bravo. Controle 120 decima 8, chama 0225 no transporte. Correto, chama para pushback acionamento. Chame o controle no 20.8. 208, agora em metrô na 3. Controle Salvador, boa noite. Xené 63, 03, Salvador. Xené 63, 03, boa noite. Contato com o Redex, Salvador, Salvador. Sube o Mateus 360. 360, para a cidade de Valeta. 63, 03, direto, Leda. Leda, obrigado, 63, 03. Já no táxi, o dono que espera chama o próprio. Que legal no 019, gol 973. Faz o cruzamento da pista, o Juliette Bravo Sierra, frequência livre na Aerostar. Boa noite. Juliette, botão 7, tá 9-0-0. Juliette, botão 7, tá 9-0-0. Azul 4-9-0, decolou aos 1-0, chame o controle de Salvador, 2-0-2-0-8. 2-0-8, boa. 3-4-0, 4-9-8-0, azul decolou, não se escuta. Azul 4-9-8-0, contato radar, foi da Pulca, sobre Matheus 3-5-0. Puca 9980, informa para manter a proa 080 por 15 milhas em informações. Autorizado, 49, 80. Autorizado. 3305, autorizado o táxi após a aeronave da TAM, via faixa principal, no ponto de espera da pista no zero, chegando pronto, no canto 3305. Via faixa principal vai iniciar o táxi, chamará quando pronto. Então 3305, gostaria de informar que durante a externa na aeronave foi encontrado no pneu bastante pedaço de borracha, certo? Então seria interessante que, se possível, o pessoal da aeronave pudesse dar uma olhada depois na pista, porque acho que está desemborrachando bastante. Tá vendo já onde? Poderia confirmar? Tá vermelho no fim, senhora. Eu preciso que alguém libere, porque eu não posso entrar com o sinal vermelho. Então 7? 7, senhora. 7 aí é da guarda. Frente ao portão 05. Informação época. 9973, ciente, aguarde cópia. 1973, autorizado decolagem de pistão no zero, o vento no meia 0 graus, 07 mais. Agora decolagem de pistão no zero, voo no 973. Para a coordenação, chega agora Centro Recife em 125, décima 1, que solicite a próxima ativa. Qual a frequência? A frequência primária 125, décima 1, alterna 12835. Por favor, não dá mais. 340 autorizado via 210 da HP, Nicolau da pista 10, primeira curva à direita na saída Sanzo 1, Libra, Motiva. 110 decimal 8 controle, 5525 transporte. Decolou 07, chegou o controle 1 do 0 decimal 8 da noite.